Nível 1550, na 3550. 3520, será que dá pra voar o Alfa Romeo 366, por favor? Forte coordenação com Aracaju, TAM 3520. Tá, obrigado. TAM 3520, vou indo para o Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, TAM 3520. TAM 3520, 9 milhas para posição Conde, mantenha nível de voo no 50, serviço radar terminado, chame Aracaju em 120.3, caso negativo, retorne ao controle Salvador. 203, alternando Salvador, TAM 3520. Quatro, dois, 76 da moto. 4 horas e 30 de autonomia. Alterna em grão. Olá 08, confere a bordo? 109. Ok, taxi autorizado até o ponto de espera via Pátio Índia, ponto de espera chama a torre, 118 decimal 95, ajuste na 097. 107, autorizado taxi via Pátio Índia, ponto de espera via 90, vale ingresso, 2854, 4297, a linha e decola, pistão 0, vento variável 03 nós. Azul 4217, decolado 55, chama o controle Salvador 120-8. 208, 4217. Controle Azul 4217. Azul 4217, contato radar, tudo fora nível 340, direto Leda. 340, direto Leda, 4217. Azul 4217, chame de centro Recife, número 25-1, no alterno 133-95. 351-3395-4217. Voo 1161, a ciente da informação Delta, autorização Guarulhos, nível 380, portão 7. Diego 1161, autorizado Guarulhos, nível 360, decolagem pistão 0, curva direita, perfil de saída da El, Leda pós-Motiva, apenas o Luna 0, aerovia pós Tango Bravo Eco, Taubaté. Aciona transponder 5522, controle 120, decimal 8. Autorizado para o posto de Guarulhos, no nível 3620. De UP Zuluna 0, com a transição Taubaté, Tango Bravo Eco. Decola da 10, curva direita, perfil da saída da El, Leda Mótica, 5522 no transponder, o controle 1208. É o gol 1161. Gol 1161, cotejamento correto, reporta pronto, portão 7. Reportará pronto no 7, 1161. Uno, no 7 para o pushback e acionamento. Uno 61, portão 7, autorizado, chama o táxi. Ali, chama o táxi, Uno 61. Comando, voo 1161, instruções para o táxi, 353 de autonomia, ao Bernardo Galeão, POB de 166. Bernardo, voo 1161, livre táxi, via parte Índia, ponto de espera, chame a torre, 1182295, ajuste no 097. Pátio Índia, 1895, 1017, no 1161. Salvador, gol 1161. Ponto de espera da 10, está pronto. Gol 1161, alinha decola, pistona 0, vento variável 029. Livre, alinha e decolar, pista 10, gol 1161.